necessário. Tu mereces tudo de bom e necessário. Tudo de bom e necessário. Gosto desse papo de lugar de fala e sobre como as luzes da cidade atrapalham os pássaros. O final dos tempos é só um sinal dos tempos. Te desejo um futuro leve e cintilante. Tu mereces tudo de bom e necessário. De bom e necessário. Que o teu mundo seja sempre pequeno, tão pequeno quanto é grande a tua alma. Estocolmo é um porto alegre, transatlântico é nosso amor. Muito além do calendário, 12 peixes no aquário, em qualquer fuso horário, tudo de bom.